Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17. Saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5406, coteja. Autorizado Brasília, nível 320, Arbor, Elefa, Ofito, pela Upper Zulu 17 até Apino. Decola da 10, com curva direita, 119, controle 5406, o transponderado 5722. Correto, chama para pushback sonamento. Chama quando pronto, web 5722. 2-1 estimado por 3171, com pushback. 2 a 3 minutos, tem uma aeronave que já ingressou no pátio, vai para o portão 7. Tá ótimo, 3171. Controle, bom dia, gol 1605. 1605 é o controle, meu cordial, desça para 8000, ajuste 1013, a chegada é bom. 8000, 1605, bom dia. Bom dia. Autorizado, chama para o táxi. Nada, é com Mike Tango, chama para o táxi. O Rio Gol já passou nossa retaguarda até autorizado 3171. Ah, afirmo, autorizado, chama para o táxi. Sim, chama táxi, 3171. Livre táxi, chama para ingresso no 7. Vou no 605, Alagoinhas, via chegada Ponte, desça para 2000. Então, via para 2000, com 605. Salvador, 3597, informação Golf. 3597, desça para 8000, meu cordial, 1013, chegada bom. 8013, chegada bom, 3597. Hotel Bell, Mike Tango? Dois a bordo, está autorizado a alinhar e decolar pistola 7, 030 graus, 049. Leão 350, 219. Táxi via pátio e Índia, ponto espera chama pronto para decolagem, 1013 o ajuste. Confirma que 3171, confirma a saída que foi paga. Dael. Leda, eu disse. De 3171. Ano 3597 via Bonf desça para 2000. Via Bonf desça para 2000, 3597. Tango decolou 05, prossegue com o controle 1935. Via 935, obrigado, até a volta. Controle Salvador, bom dia para Patrícia, como é que tango? O Tango é como é que tango, controle, meu cordial. Oi, João. Estou já com a via direita na saída. Vale. Ok. O senhor já acionou o seu transponder? Afirmativo, está acionado. Ok. Contato radar não foi estabelecido, a saída é a Arbor. Prossiga como autorizado. Afirmativo. Arbor. Já. Já não tem. Tanque está em contato radar, passando 600 pés, suba para o nível 120 na saída Arbor. Para 120 é como é que está? Torre 3171, ponte espera 10, pronto. 3171, sente. Ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 3171. Pronto para pushback, acionamento na posição 3 leve, 722. Não consegui copiar a mensagem, faça o check de equipamento. Pronto para pushback acionamento, web 5722 na posição número 3. Está livre o web chamitado. E ele pushback acionamento, chama quando pronto para o táxi, web 5722. Portão 3171 tem livre decolagem, 040 grau, 04 nós. Livre decolagem, o portão 3171. Está autorizado a aproximação. Autorizado, Elétrico, 605. Controle Salvador, bom dia, C3259, passou 210 para 160, seguida gol. Então, 3859, controle, desça para 8000, ajuste 1013, na chegada bom. 8000, comire 3, C3259. Então, 3171 aos 10, controle 1 no 935. 935, 3171. Controle Salvador, muito bom dia, então, 3171. Então, 3171, este é o controle Salvador, eu cordial, contato radar. Sim, então, 3171. Está em contato, radar. Tem, 3171. Pode voar, Leda? Livre. Leda, então, 3171. Oi, Salvador, 3153, Viva 2180, tente da luz. 3153, controle, desça para 9000, ajuste 1013, chegada bom. 9000, 1013, bom dia. Uno 605 está no localizador estabilizado. Localizador 605. Ciente 3 milhas para o externo. Redução cheque para pouso, torre 1186. 186. Via chegada bom, subir para 2. Via chegada bom para 2359. Tem que cheque trem. Baixo, vai travar. A torre deseja saber o número do seu avô, hein? Olha, eu estou entrenado, ok? Não estou fazendo aero levantamento. Ah, ok, ciente. Dois chama no ponto de espera pronto, ajuste 1013. Chama no ponto de espera quando pronto, web 5722, ajuste 1013. Passou externo, baixou e travado, 605. Bom, 605, autorizado pouso, pista 10, 030 graus, 049. Livre pouso 10, 605. Sou 3597, livre, aproximação e ILM. Autorizado INS do 3597. Paulo Salvador, bom dia, voo 804, gente do hotel, para autorização para o Galeão. Boa noite 04, ajuste no 013, ponto para cota. Bom dia. Boa noite 04, exato para o Galeão, nível de voo 360, via Upsilon 10, decolada 10, primeira curva direita é Idael, Leda, pós-Leda, Fridge. Após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle Piranha 1, 19, 3, 5, Torre 1, 18, 6, acione 5, 4, 1, 1. Utilizado 360 para o Galeão, conforme o plano de voo, Azul 1, 0. Decola da 10, curva direita, da Euleda Brilhante. 19, 3, 5, controle, Torre 18, 6, 5, 4, 1, 1, 9, 04, 1, 1. Boa noite 04, contingimento correto, após ponto para o puxo e acionamento. Não era pronto, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, voo 1605, livrou. Voo 1605, autorizado Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3, voo 1605. Pronto no ponto de espera web 5722. Autorizada alinhar e decolar pista 10 03049 web 5722. Autorizada alinhar e decolar web 5722. São 3171, não chame Recife, a frequência é 125. 1251, 3171, bom dia. Boa. Azul 4069, utilizado para Campinas, nível de voo 360. Decolada 10, primeira curva direita, Itael, Leda, pós-Leda, DCT Bridge. Para interceptar o UPSULU no meio, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 1-19-35, torre 1-18-6-12. Acione 5417. Autorizado Campinas 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Osleda, Bridge para interceptar o Pesulu no meia, após segue o plano. 1935, controle 186, a torre 1417, o transponder aí. Confirmando, após o Pesulu no meia, autorizado conforme rota e acione 5417. Troquei 1 pelo 5, 5417, 41 a 069. Cotejamento correto, chama para o push e acionamento azul 4069. Enter. Alô, Salvador, voo 9607, autorização Guarulhos 380. Voo 9607, confirme? Positivo. Voo 9607, eu tenho nível de voo aprovado 360. Prefere coordenação ou aceito 360? 360. Ok, formação Índia. Ajuste no 013, copia? O número 07, copia. O número 07 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Rabó, Elefa, onde interceptará o piloto 21 após utilizado conforme a rota apresentada no plano. Controle operando em 1, 19.35, torre 1, 18.62, acione 5423. Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, 19.35, torre 18.6, transponder 5423. Gente confirmando, Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Elefa, onde interceptará o Zulu 21, após autorizado conforme rota. Positivo, Arbor, Elefa e após em rota. Gente, gol 1607, com atendimento correto, após ponto para o pushback e acionamento. Sim. 804, pronto, puxa acionamento, estamos no 11. 804, coordena o pushback e pitsol, autorizado acionamento, chama para o táxi. Chamar a táxi, obrigado. Controle, muito bom dia, Web 5722, cruza 2 mil pés. Web 722, controle, está em contato radar. Certo. Só do Web, como é que está? Prossiga. Você tinha notado o horário da decolagem? Eu vou ter que verificar com a torre, só entrou em contato com a gente aqui, foi 090612. 90612, obrigado. Está autorizada a aproximação ILS. Autorizada a aproximação ILS, 3859, reportagem estabilizado. Pode ir para a Prodiduna, o 3259? Livre. Prodiduna, obrigado, 3259. Andrei 517, no solo, aos 2-1, ele visto pela direita, chame solo, frequência 1-2-1-9. 19, tá. Salvador, TAN 3597, bom dia. Bom dia, TAN 3597, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportarei antes da Autoriza o Web 5722 direto, Elefa. Livre. Obrigado. Mandou o E, como é que tango? 3 a dono, 3153 reduzindo velocidade. Livre. Já mandou. Salvador, é, como é que está? Prossegue. Táxi do 1804, estamos com 1-1-0, 3h45, guardando a nossa mesa. Ah, ciente. Autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia, Alfa no ponto de espera, chama a torre 1-1-2-6. Alfa, espera da 1-0, vai chamar 18-6, 1-8-0-4. 1-8-0-4, confirmando ajuste 1-0-3. Obrigado, Pinto. 3-5-7, próxima direita. 3-5-7, mantém a posição, aguarde para ingresso na parte principal. Mantendo posição. 3-1-5-3, reduza para aproximação. Tá, reduzindo, 3-1-5-3. Localizador estabilizado. Firmativo, senhor. seguinte, checa o trem Torre 1186. 186, obrigado, bom final de semana. Tan 35 no 7, após a passagem do Boeing 737 da Gol, que está taxiando, autorizado o ingresso no pátio principal, portão 62. Portão 62, Tan 35 no 7. 59, mantém aproximação, reporte 3 pelo baixado e travado. Já está baixado, travado, passou o marcador externo, pista 10 estabilizado na X-ray. Ativo 22260251. Bom dia, bom serviço. Boa. 1033259. Tan 3153, localizador estabilizado. Estabilizou agora, 3153. 1804, próximo a ponte 010, pronto. Bando de 04, mantém a posição. Mantém ponte 01804. Tan Salvador, 3153, estabilizado. 1253, prossiga. Mantenha. Prossiga, prossiga. Então, 2153, continue a aproximação, aguarde o pista livre para pouso. Esperança, está livre. Tá 357? Prossiga, tá 357. Em frente ao sinalizador ali, tem uma tela aqui, não dá pra ver o sinalizador. Sinalizado, obrigado. Gente, tá 357.